17 anos e fugiu de casa. Às 7 horas da manhã, num dia errado. Levou na bolsa mais mentiras pra contar. Deixou pra trás os pais e o namorado. Um passo sem pensar. O outro dia, outro lugar. Pelo caminho, garrafas e cigarros. Se é amanhã com diversão, roubava carros. Era na Paula, agora é Natasha. Hoje salto 15, saia de borracha. Um passo sem pensar. O outro dia, outro outro lugar.